3220, nota visual, Salvador. Pegue o portão 4 e chame táxi. Tá iniciando, né? Pegue o portão 4. 3220, nota. Dan 3601 para o táxi, estamos com 120 a bordo, Galeão, 4 horas e 20. Ciente, Dan 3601, táxi livre pelo pátio, ingresse na Juliette após Alfa e chame pronto no ponto de espera para a decolagem o ajuste 1010. Livre o táxi, Dan Juliette, Alfa, ponto de espera vai chamar 1010 agora, Dan 3601. Salvador, muito bom dia, até 3201, passando Simbra, passando travado de Zopa 10. Neste 3201, tráfego avistado, ajuste no 010, pouso autorizado na pista 10. O vento é 40 graus em 3 nós. Tive pouso 10, com 1010, até 3201. Do Rio 5898 da Web. O WebJet 5898, aguarde só um instante para o pushback acionamento. Tem condições de coordenar com o pessoal de solo, mantendo separação? Afirmativo, como o portão 5 não interfere no número 3, o portão do companheiro aí da companhia está livre em coordenação com equipes de solo e chantaxi. Afirmativo, então vai iniciar o pushback aqui, vai coordenar aí visual com os tráfegos. 5898. Táxi 6749 com 107, 4 e 10, Galeão. 6749, táxi à direita, seguindo, tá? Chame pronto no ponto de espera para decolagem, 1010 é o ajuste. 1010, direita, segue o turn, ponto de espera, chama, 6749. Ponto de espera pronto, 4977. Alinhar e manter, 4177 da Azul. E mantém, Azul. Puta, 3201, solo ao 04, libere a direita, mantendo minha escuta e prossiga pela Alfa e chame antes da Juliette. Ativo, libera esse direito, você escuta em cima de São Juliette, 3201. 3601 está pronto no ponto de espera. S3601 é o número 1 agora, no, na decolagem, mantém mesmo. Tá mantendo, está 3601. Whisky Foxtrot Lima, prossiga. Ok, mantém escute e aguarde a cópia, tá no pote 5, não é isso? Ok, tá autorizado 5717, portão 3, chame táxi. Azul 4177, decolagem autorizado no zero, o vento 50 graus, 4 nós. Livre decolagem, só no zero, 4177. Como número 2, mantém o mesmo. Na sua escuta. Chegada Mário, altímetro 1-0 no zero. Está presente, está autorizado ETAP, espera 9970. Tá. Positivo, 12 mil pés, só confirmando 1010 o ajuste, no zero, no zero. Mantenho no zero. Tá 3001, ali mantém no 1 no zero. Controle centro, pediu pra manter high speed, confirma? Livre, velocidade a critério, sideral 9970. Passando em então pro de duna. Realmente mantém, tá, tá aguardando o Duna. Então, ingresso pela Juliette, observando, fazendo pushback para o gate 8, TAN 3201. Patrona 77, decolada 07, chame o controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado, bom dia. Torre Web 5898, visual com TAM passando à nossa frente, aqui está pronto para o táxi com 61, 3 horas, Galeão. Azul 4177, bom dia, contato, radar na decolagem, prossiga com som autorizado, Cedo da EL, subindo ao 3.60. Perfil da DAEL 3.60, 4177. A Web 5717, pronto para o NAX com 1.18 a bordo, altura meia de 3 horas e 50, alternativa 1862, obrigado, bom dia, 9032. Torre, bom dia, o gol 9032, final da LSX-6, 2 milhas e meia bisterna. Gente, 9032 da gol, ajuste 1010, continue na aproximação, aguarde pista livre. Guarda pista livre, 9032. Tá 3601, decolagem autorizada 1 no 0, vento 060 graus, 4 nós. Livre decolagem, tá 3601. Serão as 970, foi Duna. Duna? Do 4177, voe da EL após letra e após BDF. Dael, Leia da Bidev, 4177. Patrão de Salvador, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, bom dia, sem identificação, desça para o 050, está autorizando a chegada, Mária. 050, autorizado, Mária, Rio 5973. 2, pista no zero livre, autorizado pouso, vento 050 graus, 4 nós. Ok, livre pouso, gol 9032. TAM 3601, decolado ao 09, chame o controle, Zenoff 35, boa viagem. Zenoff 35, obrigado, bom dia, senhor. Controle de Salvador, bom dia, TAM 3601, decolou, passando bem, 600. TAM 3601, contato, radar de decolagem, sub, mantém o 360, prossiga conforme autorizado. Está subindo para o 360, TAM 3601, assiste do azul, seria possível voar direito na proa de Dael ou Leda? Só um minuto, aguarde para voar Dael. Guarda, TAM 3601. Tui. As contas, foi na vez. Tem condições de aproximar um pouco mais a 7? Acionou o número 2, ok? Ah, sim, Matheus, coisa na vez. WebJet 6749, observe o pouso do Boeing da Gol, após alinhar e manter 1-0. Após o Gol, alinha e manter 6749. Objeto 5717, está sendo ultrapassado agora pelo tráfego da companhia. Siga o mesmo à direita e chame no ponto de espera pronto. Seguirá o mesmo, Índia, Papa Oscar, Paulo Afonso, qual o nível? Só um minuto, cópia, tá em qual? Tá no pátio 5? Ok, só um instante. Voo 9032 no solo ao Zuno 2, libere à direita, mantendo em escuta. Prossiga via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette na sua escuta, 9032. WebJet 6749, decolagem autorizada, pista no zero, vento 070 graus, 4 nós. A linha decola, 6749. WebJet 5898, após o banho da companhia, alinhar e manter 1-0. Alinhar e manter 1-0, tinha coisa 98. Índia, Papa Oscar, tá pronto pra cópia? Autorizado, Paulo Afonso, 090 é o nível, pista no 7 decola, uva à esquerda, subida lotar, o via Whisky Una, controle 1935. E o transponder é o 5417. Correto, chame para o acionamento, pátio 4. Salvador, Juliette, Juliette. Juliette, prossiga. É solicitação de reboque e pushback da posição 4 do pátio 3 para a posição de número 3 do pátio 1. Posição 4 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Está autorizado. Inicie o reboque e chame para ingressar no pátio principal. Afirmativo. Voo 9032, táxi livre via Juliette para o portão 10. Juliette, portão 10, 9032. Objeto 6749, decolado ao Zona 4, chame o controle 1935, boa viagem. Controle Salvador, bom dia, web 6749, decola, passa 1800 na sua. Web 6749, bom dia, contato, radar na decolagem, submantenho 340 após 2000 direto da El. 2000.